Eliana Zag foi abandonada pelos pais quando criança em frente a um hospital de São Paulo. Ela tinha paralisia infantil generalizada e acabou ficando tetraplégica, isto é, só consegue movimentar a cabeça e o pescoço. O seu corpo é totalmente inerte. Ela foi adotada pelo hospital e vive lá até hoje. Mora numa suíte de 24 metros quadrados. Seu nome é Eliana. Na verdade, ela não se deixou abater pela limitação que a vida lhe impôs. Esta suíte é hoje um ateliê de pintura. Eliana pinta quadros maravilhosos. Possui aparelhos especiais para melhor movimentar seu rosto, pois ela pinta com a boca. Ela nos mostra como funciona o telefone de Deus em nossas vidas. Há alguns anos atrás, a primeira mostra internacional dos quadros de Eliana em Nova York vende 76 quadros, sendo que o mais barato foi comercializado por 300 mil dólares. Eliana é uma pessoa de sucesso e uma pessoa feliz, apesar de todas as adversidades de sua vida. E quantas vezes nos lamentamos por ter que trabalhar na segunda-feira de manhã, ou por uma mala extraviada no aeroporto, ou mesmo por uma pequena dor no dedo. Nós que temos dois braços e duas pernas, podemos nos locomover, correr, brincar, passear, ficamos reclamando de pequenas coisas. Espero que o exemplo de Eliana toque o seu coração e você mude de vida. Veja como a vida é colorida para você e pare de reclamar. Viva cada dia como se fosse o último. Afinal, você é livre. Desejo a você um forte abraço e seja feliz.